brasileiro, raça pura. Adoecidos, enfraquecidos, escravizados. Os milhões que habitavam o Brasil não encontramos mais. Desaculturados são os molambos que se encontram por aí. Gente perdida então, humilhada como intrusa, morrem a míngua como milhões de outros povos, sem terra, sem direito à vida e ao prazer. Não olhar pra trás, mas buscar bem fundo da alma o resto que ficou. Pode ser que então se aprenda a lidar com as raças espalhadas pelo planeta, este planeta que não é de ninguém.